por gentileza, de Mariposa. Ventou no 40 graus, 2 anos. Botaram no solo controlado, 0 1. Rio 070, 332 na manhã. Positivo. Certo. Dia 9, Uber Alfa, ali frequência para coordenação. Qual o nível no meia? 3 mil pés, QNH 10 no 4. Indicador 3 mil, 32 no 1. Escutou? 04035. Eu não entendi, eu nem sei aqui novamente. Solicita 120, se a gente tiver informação quilo, 120 para ligados. Um minutinho, vou lá para o centro, formar o centro 120, só um minuto, o azul para 033. Você poderia confirmar a saída prevista? Coral. Coral? Coral. Charlie Oscar Romeo Alfa Lima. Marcos Romeu já irá decolar imediato assim que autorizado? No solo azul 5. Chame uma dos números para lá, solo. Obrigado pela 3604. 7. Não, você solta os 15, frequência livre no corte. E a 04, livre que tem no táxi 6, Alfa. Alfa Juliette, portão 10, 3604, bem-vindo. Alfa Juliette para o 10, obrigado, 3604. Cópia. União 120 autorizado. Decolando 10, curva direita no perfil da Coral. Acionado o transponder 0263, controle 199.8. Autorizado, União 120, curva direita da 10, saída Coral, transponder 0263, controle 198, azul 4033. Você repetiu o transponder? Responder 0263. Confere, portão 8, chame o condutor para posicionar. Ah, pronto, aqui está 0463. Max Lu India decolado aos 1-7, ingresso no corredor Axé e reporte livrando o eixo de decolagem da pista filial no 7. Tá livrando o eixo de decolagem, ingressando no corredor Axé, Max Lu India. Não, a pista auxiliar, após se livrar o eixo de decolagem da mesma, informe. Sim, Max Lu. O Guarbóis da Tanto usando a retaguarda após o tráfego autorizado em táxi azul. Após a passagem de aeronave, autorizado, confirma? Afirmativo. da transversal, Mike Lange. Mike Zulinho, agora 199.8 com controle, Bauru. 198, Mike Lange, exato. Tchau, Favito Juliette, lei frequência para coordenação, Bauru. Era. Espera direito, 1-1-2-1-2-1-9. 1-2-1-9-7-2-1. Pelo corredor Axé, para a vitória, mil pés. Conseguindo o corredor Axé, mil pés, se possível, vai subir para o 085, mais pelo menos. Deixa para você ir pela linha do litoral, o Romeu Marques do Luíndia. Prossiga Alfa, reportando essa Juliette. Alfa, antes da Juliette. Do Luíndia autorizado, subiu ao 085. Não copiou o controle, Marques do Luíndia. Autorizado, subiu ao 085. Subindo para o 085, Marques do Luíndia. Vem 1-1-8.6, ajuste no 0-4. Bom, vou. Quatro, atendo a edificação, desce ao 050, chega da Mari. 050, na chegada Mari, com 9224. Trinta e cinco, Campo Avista, na pista. 32 no meio, foi autorizado, pistão no 0, então 1-6-6, 8 a nós. 1-0, tá 32, ou não? Gente, o Lima, Kilo, X-Ray, sobe o nível 1-0-0 para o lançamento, é porta nivelada. Zero-1, tem uma base da TAN final da 1-0, tem condições de proceder sem TV? Decolagem, vento 1-1-0 graus, 8 nós, Guardiã 01. Dois no meio, vai decolar sua esquerda no helicóptero da Polícia Militar sem interferir com seu pouso. Gente, obrigado pela informação. 32 no meio. Sou Salvador, aqui 4-0-3-3, considera. Z033, após o arbusto da Tana Final, ali mantém a cabeceira no zero. Após o arbusto da Tana Final, mantém a Z033. Paulo, 01. 101, na minha escuta, até reporte para o regresso. Escuta, reporte para o regresso, 01. 1-2-0-2-4, chame 1-2-1-2-9. 2-1-3-2-1-6, uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, o TAN 3216, livrou, não se escuta. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, 3216. Boa tarde, azul 4076, a identificação desce ao 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, o azul 4076. Bom, já regresso para Salvador. Ô, Juliette Azul, Kairovski, meu pés? Pátio 4? 999 é posto no solo controlado, viu? Pátio do Grêmio. Faltará o solo controlado, 01. Onde? 0131 e o controle 698. Azul 4033, decolar 226, chame 1-9-8 no voo. 1-9-8, Azul 4033. Pode fazer ou não, teste de equipamento que está apagado? Confirma. Está fazendo teste de equipamento? É, de balanceamento. Ok, sente. E sobe 1-2-0, saída coral. 1-2-0, saída coral, se possível, tem condições de voar pro de coral? Já 2000 coral, 4033. Autorizado Coral, Azul 4033. Confirmando 3216, portão 8? É o portão 08. Tá ok, obrigado. Quilo Quebec Serra, mantém 1.500 pés no corredor Veracruz. Gente, permanente corredor Veracruz até Paribas após rotatória, Quilo Quebec Serra. Boa tarde, 741, Salvador Guarulhos, provado 340, tá com a cópia? Chamativo. Autorizado Guarulhos, 340, rota pelo Whisky 50, decolando no 0 com a direita. Subida, da Euleda, após Leda Bidev, onde intercepta up pelo Whisky 50 e segue conforme. 5050, transponder, controle opera em 19.8. O Papa Romeo Mike Zulu Índia prossegue à direita para o litoral. Beta BTF, que é central de Porto 50. 5050, transponder, 198, controle de saída, WebJet 6741. Estou confirmando o perfil, Dael Leda, Pérez BTF. Gente, Dael Leda BTF, positivo. Portal 02, estamos controlando para o posicionar. Portal. Patron, companhia. Sim. O 9244 continua descida até 3 mil pés. QNH 1094. 9224. 9224 para 3 mil. Papai Romeu, Romeu, Índia Bravo. Chama agora Ilhéus, 120, decimal 1, Romeu, Índia Bravo. Positivo, 2 mil pés, nível LS, reporte estabilizado, 9224. Fortaleza estabilizado. Serra, até por Iparipe, aquilo que vai ser. Eu não sei se é um trátego ali próximo a... ao farol de, da Barra. Voando sobre a água. Aquilo que vai ser, onde está pelo próximo farol da Barra, é o voo 9224, fazendo a chegada à Mari. Esse tráfego está bem baixo mesmo aqui, passando perto dos navios. Gente. Sabe dizer qual tipo de aeronave que ele quer? Normalmente vem para o táxi. Tem condições de identificar o tipo de aeronave? Negativo, senhor. Já passou, o tráfego já foi superado, mas parecia um hidroavião. Sete. Controle Salvador Azul 4076, pode prosseguir na descida. Quilo Quebec Serra, mantém a proa da, de Paripe e Quilo Quebec Serra. Proa de Paripe, Quebec Serra. Voo 9224, sente o tráfego à sua esquerda, mantendo 1.500 pés, o tipo é um Bravo November 2 Papá. 9224, sente. Controle Salvador Azul 4076, pode prosseguir na descida. 4076, 3.000 pés, que negar 1.0, 1.4. 3.000 pés, 1.0, 1.4, azul 4076. Azul 4033, Plod e o COV. Super Alfa, controle. Negativo, aeronave ainda encontra em subida. Vai iniciar em 2 minutos e meio, Lima Kilo X-Ray. 7 Lima Kilo X-Ray, o India 9 Alpha informou, o informou que daqui a 2 minutos e meio irá iniciar o lançamento. É, perfil, é, Leda Brinde, Upsilon 6, após seguir conforme o plano, decolada 1-0 com curva pela direita. No perfil da Dael Leda, após Leda Brinde, intercepta a aerovia. Upsilon 6, pode sair conforme. 5066, código transponder, controle da PR1, 99.8. Confins 400, decola da El Leda após voz Breed, ingressa na Upsilon 6 da pista 10 com curva direita. 5066, 119.8. Fere, parte 3, chama transponder para o posicionamento. Chamarei. Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, 2186. 86 Serra. Comandante, está passando Quilo Quebec Serra. Salvador, o voo 9224. Vai passar o externo, está baixado e travado. Tá fazendo. Ainda na frequência de controle, 9224. Opa. Azul 4076, 2000 pés, livre LS, é pós estabilizado. 2.000 pés livre LS reportará estabilizado, azul 4036. Azul 4033. É o gol 9224, bom dia, passando externo, baixando travado. 2071, bom voo. 0 grau de 10 metros. Ele tem livre o posto, gol 9224. Magdalena, confirme a Proideal. O meu Magdalena mantém o litoral e coordena com o Ilhéus no primeiro contato com o controle Magdalena. No 3.000 pés, que é NH1 no 0 no 4. 3.000 pés, 1.000 pés. Regresso para Salvador 01. Guardião 01, eu tenho um tráfego nacional da 17. A torre visual com o mesmo antes de prosseguir para o Gaia. Quebec Serra tem pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 10 nós, no através norte da torre, o Guardião 01 vai aproximar o pátio do Gré após a sua passagem. E esse, Quilo Quebec Serra, livre pouso 17. Serra através norte da torre, 01. Se avisar o contrato com o nacional da 17? Também eu sou Lima Kilo X-Ray. 7 Lima Kilo X-Ray, autorizar lançamento. Acho aí. Roda, resguardo o tráfego na 1701. Zero sete meia, 118.64. 18.64, azul 4076. 941? 2000, nível LS, reporte estabilizado. Reporte 941. O 3204, acesse a identificação, 10050, chegada a marca. O TAM 3204, voa na proa de ITAP, descendo ao nível 100 inicialmente. 100, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporta Nantes ou Juliette. Alfa. Quebec Serra, no solo aos 4-0. Quero que esse livro estacionar no 4-5. Eu te lembro que ele entrou em porta nivelado no 1-2-0. Frequência livre, chame para a próxima. Tráfegos locais que estavam sobrevoando ali a noroeste de Veracruz. Afirmativo, eles estão aí, espera lá, até aconteceu o lançamento ali. 7. O 304 tira 050 na Policap. Canalizadora 941. Patrulha, estou em 118, décimo ao mesmo pouso. 18 também. Dono, estabilizado direto. Meu nome é Patrulha, forte no externo, baixado para rote. Portarei. Faltão meia dúzia, Juliette meia dúzia. Certo, baixou e travou, 9-4.